Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós subimos a palco. Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. No sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que él te llevó a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Ay, amor. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede hacer feliz. Y esto no me gusta. Esto no me gusta. Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Y esto no me gusta. Y esto no me gusta. Y es que yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en esta soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, sigo insistiendo pa' pedir perdón. Lo único que importa está en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Ay, amor. Te estaba buscando por la calle gritando como un loco tomando. Oh, oh, oh. Y es que yo sin ¿quién puede ser feliz? Esto no me gusta. Y esto no me gusta. Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Y esto no me gusta. Y es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no, y esto no, y esto no me gusta. E nós não pedimos perdão porque as conversas de esquina continuam em agosto. Sejam muito bem-vindos a um novo programa, novo convidado, último programa deste mês de agosto, com a promessa, porém, de voltarmos em setembro. Muito bem-vindo e muito boa tarde, Vítor Silva Costa. Muito obrigado por teres vindo ao programa. Foi uma negociação difícil, mas, olha, cá estamos. Olá, boa tarde, primeiro do que tudo. Eu acho que não foi assim tão difícil, por acaso. Ah, sim. Eu é que me fiz um pouco difícil, na verdade. Mas cá estou e com todo o prazer, eu é que agradeço o convite. E não sabia que era o último programa deste mês deste de agosto. Mês, sim. 29 de agosto. Fico muito contente com isso. Ao contrário de todos os programas da Rádio Zero que foram de férias, nós ficámos okay. E lutámos e erguemos a nossa bandeira das conversas de esquina e regressamos também em setembro com novos programas e também com novos convidados. Ótimo. Pergunto-te, representar é como andar de bicicleta? Nunca se esquece a técnica? Isso é uma pergunta à qual a resposta é muito complexa. Eu aprendi a andar de bicicleta muito cedo e naturalmente ainda sei andar hoje. É uma analogia um bocado complicada de fazer neste momento, porque são coisas completamente diferentes. Mas também se cai, volta e meia. Andar de bicicleta ou a representar? As duas coisas. É verdade. Eu acho que se cai mais... naquilo que é o trabalho do ator, na interpretação e na representação, do que propriamente andar de bicicleta, porque somos postos muito mais em causa naquilo que é o nosso trabalho enquanto atores. Mas é essa forma de trabalhar e essa forma de nos pôr em causa que a mim pessoalmente me faz querer evoluir cada vez mais. Mas há urgência constante de haver uma renovação, de voltar a aprender tudo? Ah. Eu acho que... Isso não é estressante? É muito estressante, mas também é isso que nos faz, pelo menos a mim, falo por mim, é isso que me faz querer continuar a fazer isto, porque todos os dias estamos em aprendizagem, estamos a aprender todos os dias, de repente parece que estamos a voltar a aprender aquilo que já aprendemos o ano passado, ou há 2 anos, ou há muito tempo atrás, mas vamos aprendendo sempre de uma forma diferente, vamos ganhando maturidade em relação às coisas, vamos nos pondo em causa, vamos, sei lá, é uma procura e uma descoberta constante. Mas muitas vezes é difícil. E eu sou muito, muito novo nisto ainda, é tudo muito recente. Minha formação, eu comecei a formar-me em teatro aos 16 anos, portanto é recente. Ainda estou em formação e vou estar sempre em formação. É uma premissa que tu tens, aprender todos os dias. Eu acho que é fundamental para os atores, para o trabalho de ator e para aquilo que o ator quer e pretende ser, a formação. Acho que é mesmo fundamental, formação académica mesmo. Eu fiz a Escola Profissional de Teatro na Academia Contemporânea de Espetáculo no Porto, de onde eu sou, e foram 3 anos muito importantes. E essa formação fez com que eu viesse para Lisboa, com que eu quisesse dar continuidade à minha formação académica na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde estou neste momento. E conciliar isso com o trabalho acho que é o melhor que para mim nesta fase pode acontecer, que é ir aprendendo ferramentas a nível académico e aplicá-las a nível profissional e ir crescendo com isso, ir gerindo isso da melhor forma. A formação é também um combate ao estigma que existe de que a nova geração só está onde está por serem miúdos e miúdas giros e giras? Isso é uma conversa constante. É um tema constante, é um tema que se põe muito, principalmente a nível de ficção, a nível de diálogo visual. E parece até que há um desrespeito pelo vosso trabalho por verem primeiro a cara e só depois o trabalho que está alicerçado uma personagem, aquilo Sim, que vocês fazem. Nós atores, uma das ferramentas do nosso trabalho é o nosso corpo. É uma ferramenta fundamental. Daí a nossa imagem em televisão, em cinema, ainda mais. Porque nós trabalhamos, o primeiro impacto é sempre a nossa imagem. Depois vem tudo o resto. O que é fundamental, a nossa imagem. Sabermos tratar dela, sabermos viver com ela. Agora, tudo aquilo que é o trabalho de ator é um trabalho com bases. É um trabalho com formação teórica, com formação prática, com formação técnica. E acho que essa questão de esta geração vale mais pelas caras bonitas. Eu não quero ser pretencioso, mas eu quero acreditar e acredito e também luto um bocado por isso, que é há esse estigma, mas eu acredito na qualidade e na vontade e no querer dos jovens como eu de procurar ser cada vez melhores atores. E a imagem é uma consequência daquilo que é uma questão genética, enfim. É uma luta que no seu essencial pode estar perdida porque vai sempre existir esse reparo. Volta e meia esse estigma aparece. Sim, sim. Porque já existe, sim, já lá claro. Está. Mas também a verdade é, nós vemos do ponto de vista do nosso país e daquilo que é a nossa realidade. Mas se formos lá fora e se observarmos um bocado aquilo que se passa lá fora, também funciona assim. Também de alguma forma funciona assim. O cinema, por exemplo, nos Estados Unidos funciona também assim. Ok, há muita qualidade? Há. Claro que há. Há formação, há trabalho de ator, há muita. Mas também vive muito da imagem. É um estigma, de facto. É uma ideia, uma nuvem, uma bolha que se criou à volta daquilo que é esta geração de atores mais novos. Mas eu quero acreditar e luto para que a formação e o trabalho de construção e o trabalho de base de ator, enquanto ator profissional, enquanto pessoa, se sobreponha a tudo o resto e a partir daí que venham coisas boas. Não há vontade, por vezes, de vir para a rua e gritar, eu formei-me, eu sou capaz, eu luto todos os dias por isto. Ouves, por vezes, bocas menos agradáveis nesse aspecto? Vontade de gritar há muita. Às vezes estás-te a conter. exato. Não sei, eu... Atenção. A formação é fundamental. Mas há gente, atores, que não se formaram, ou seja, que não têm a base da formação teatral, da formação de ator, mas que se foram formando com o trabalho. Ou seja, começaram do nada, isto falando de televisão, essencialmente, do trabalho em audiovisual, começaram simplesmente a trabalhar já, sem formação, e que de repente a formação dessas pessoas é profissional, ou seja, é no terreno, é a formação que vão crescendo enquanto vão trabalhando e ao mesmo tempo vão fazendo formações como workshops, como pequenas formações de interpretação. Isso também é de valorizar, é mesmo de valorizar. Agora, eu... Não há a sensação de estarem a ultrapassar pela direita nesses aspectos? Eu nesse sentido, prefiro acreditar e lutar para ser cada vez melhor. Ah, por ti. Exato. E para não depender disso. Uhum. Ou seja, se eu estiver de consciência tranquila e se fizer aquilo que acho que é o melhor para a minha formação, para o meu percurso enquanto pessoa, enquanto ator... Se trabalhar e se estudar e se me aplicar para isso, acredito que mais cedo ou mais tarde vou ter alguma recompensa. No meio, aliás, com tanta gente, com tanta luta, com tanta vontade, entre aspas, em ganhar um lugar, por assim dizer, é fácil criar amizades verdadeiras ou há um QB de cinismo? Honestamente, eu acho que é fácil criar amizades verdadeiras. Acho mesmo. Porque o nosso trabalho é um trabalho que exige muito do outro. Ou seja, nós, atores, vivemos com o outro, para o outro. Ou seja, nós trabalhamos para nós, connosco e para um público. Nós trabalhamos sempre com pessoas, com muitas pessoas. E dependemos dessas pessoas. E acho que, como em tudo... Há vários tipos de personalidade e há vários tipos de abordagem social e humana. Como é óbvio, existe cinismo e falsidade em todo lado. Mas por experiência própria, eu já conheci pessoas maravilhosas. Já conheci e pessoas das quais me orgulho de ser amigo, de ser confidente, de ser companheiro. Porque, de facto, trabalhar com essas pessoas e privar com essas pessoas é maravilhoso. Como é óbvio, já me desiludi com pessoas também. Mas acho que isso também faz parte do nosso crescimento enquanto seres humanos e enquanto atores, neste caso. O que é que se pensa quando te tentam traçar a perna? É complicado. Naturalmente é complicado. As pessoas, és pessoa de guardar muitas coisas para ti ou desabafas logo? Honestamente, sou de guardar. Guardo muito. Eu sou muito... Mas quando explode vem tudo. E isso é um defeito. Isso a certo ponto é um defeito, porque eu guardo e tento sempre ser uma pessoa relativamente compreensiva e muito apaziguadora e deixar as coisas acontecerem e acreditar sempre que está tudo a acontecer de uma forma natural. Agora, de facto, quando explodo interiormente, vem tudo ao mesmo tempo e depois é injusto, porque de repente são coisas acumuladas de há muito tempo e por isso é que eu acho que é um defeito, porque junto tudo e de repente mando tudo para fora, mas enfim. Mas é a pior forma de traição, não respeitarem aquilo que tu fazes? Eu acho muito sinceramente que o respeito é um ponto fundamental naquilo que é o saber estar com o outro e o nosso trabalho e a nossa forma de lidar com as pessoas. Na tua profissão, estar com o outro, como tens vindo a sim, referir, sim. Já te deixaram na mão? E sozinho? Isso é uma boa questão. Já me deixaram. Mas, lá está, indo ao encontro daquilo que eu disse, deixaram-me na mão, mas rapidamente tinha alguém que me viesse suportar. Por essas pessoas que eu falei ainda há pouco que privam comigo e que são realmente minhas amigas, estavam lá para me apoiar nesse momento. Isso aconteceu uma única vez e foi num processo teatral, num espetáculo de uma peça teatral. E rapidamente se resolveu porque havia essas pessoas do meu lado. Mas faz parte, eu acho que tudo faz parte. É possível trabalhar com alguém que não se gosta? Ou fazer um bom trabalho com alguém que não se gosta? Isso é uma extraordinária questão. Aí é que vem a capacidade de ser ator a 100%. É de nós dizermos, eu, Vítor, não gosto daquela pessoa, mas... Aí entra um automatismo que eu acho que é fundamental. Que quase é, piloto automático. Que é saber separar aquilo que é a vida pessoal e aquilo que são os ideais, enquanto personalidade, enquanto forma de estar... daquilo que é o nosso trabalho, porque lá está, nós atores trabalhando sempre com outras pessoas, corremos sempre esse risco de estar com pessoas com as quais não nos identificamos. E isso já me aconteceu. Já me aconteceu também trabalhar com pessoas com as quais não me identificava minimamente e não tinha uma relação próxima pessoal. Mas de repente a trabalhar, as coisas de uma forma ou outra iam acontecendo, iam funcionando, também porque é isso, é uma questão, aí entra o respeito, profissional, acima de tudo. Porque mesmo não nos identificando com a pessoa a nível pessoal, existe um respeito que tem que ser cumprido a nível profissional, e isso demonstra um pouco daquilo que é o caráter de cada um. E eu defendo isso, que... Mas é difícil, de facto é difícil separar esta coisa pessoal do profissional, porque nós somos humanos. E... Consegues cegar o Vítor em prol de uma personagem? Nesta fase, porque é muito primária da minha vida profissional, há momentos em que não. Há momentos em que ainda não consigo fazê-lo. Mas voltando cada vez mais para tentar chegar a isso. Porque acho que é importante. É importante sabermos diferenciar as coisas, porque eu tenho 23 anos e espero trabalhar, fazer isto da minha vida, fazer isto para o resto da minha vida. Sim. Portanto, são muitos e muitos anos que espero que pela frente. Portanto, vou ter que saber lidar com isso de uma forma ou de outra. Já te disseram, ou tu tiveste que dizer, eu sinceramente não gosto de ti, mas bora lá. Não. E isso vem ao encontro do quê? Daquela questão de eu ser uma pessoa muito para dentro. Ou seja, eu como não partilho muito as minhas inquietações a nível pessoal... Mas isso é uma defesa tua? Ou és mesmo assim desde... É. Eu acho que... Eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa muito reservada. Não gostas de demonstrar? Eu vou dizer uma coisa que se calhar é um bocado clichê, mas é honestamente o que... Sim. Eu sinto que é... Eu só me sinto bem a mostrar-me no sentido de expor, de exposição total, a trabalhar naquilo que é o meu trabalho enquanto ator. Ou seja, eu quando estou a trabalhar, seja em teatro, seja em televisão, seja em cinema, eu exponho-me, ou seja, eu vou até ao meu limite. Enquanto pessoa, eu sou muito mais racional. O que às vezes se transporta a nível profissional. Ou seja, esta minha forma de estar muito racional, muito consciente, muito ponderada, por vezes prejudica-me naquilo que é o meu trabalho enquanto ator, porque me bloqueia, de certa forma, a nível emocional, por exemplo. Mas já me perdi um bocadinho na questão. na questão do dispor. Exato. Se não dás muito de ti. Exatamente. Aos outros, colocas um travão. Vocês vão conhecer isto. Sim, numa fase inicial é de extremos, então. É preciso lutar muito, muito, muito, muito para ter a tua confiança. E tu poderes dizer, eu confio nesta pessoa a 100%. Sim. Eu acho que eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Tenho essa consciência de que eu dou-me bem com muita gente, mas conhecer-me profundamente e intimamente são muito poucas as pessoas. Isso só acontece... E isto é uma coisa que também pode ser vista como um defeito quando eu permito. Ou seja, eu defendo-me até ao limite quando percebo que, ok, esta pessoa, eu sinto que esta pessoa merece mais de mim. Aí eu deixo-me entregar. Aí eu gostas de ter o controle. Eu é que decido. Sim. Se tu vens ou não. Sim. Vens. Sim, gosto. E muitas vezes isso é um... Eu muitas vezes acho que não é uma coisa positiva. Mas é... Nesta fase da minha vida, e é como tem sido recentemente, é a forma como eu me sinto melhor de estar. Talvez seja uma proteção, talvez seja algo para me proteger, não sei muito bem porquê, podia dar justificações, mas não tenho a certeza se são essas. Uhum. Ainda estou a conhecer-me também um bocadinho. mas sim, sou uma pessoa que se protege demasiado às vezes. Tem-se menos amigos e menos contactos no telemóvel por essa forma de ser? Eu acho que contactos tem-se bastantes. Amigos, sim. Aí já é... Usas muitas mais vezes a palavra conhecido do que amigo? Sim, talvez, sim, colega. Colega, sim. Conhecido, amigos, eu tenho... Por acaso tenho vários amigos, mesmo verdadeiros, mas aqueles que tenho confio 100%, confio mesmo a 100% e estou para eles de uma forma completamente disponível e exposta da melhor forma possível. Agora, conheço muita gente também, O que não quer dizer que essas pessoas que eu conheço não entrem na minha vida dessa forma. Mas essas pessoas compreendem a tua forma de ser ou dão-te alguns reparos? Oh, Vítor, se calhar... Eu acho que... Há por todo o mundo, homem. Eu acho que a minha forma de ser às vezes não é muito bem interpretada. Porque... Pode parecer algum, se calhar, narcisismo? Sim, ou... sim. De certa forma posso parecer um pouco egoísta. Exato. Eu sinto isso. Eu sinto isso também. Pois que não és. Eu acho que não. Eu sinto que não, porque eu sinto isso quando, de facto, aqueles que são meus amigos, quando eu partilho com aqueles que de facto são meus amigos, eu sinto que não sou egoísta. Com essas pessoas com as quais eu não me entrego tanto, sinto muitas vezes que transpareço uma forma de estar um pouco egoísta, porque não me entrego da forma que se calhar estavam à espera, mas acredito que se de facto forem meus amigos, vão perceber. E isto é egoísta, eu sei, mas é a minha forma de estar. Tens que dizer muitas vezes, eu não sou bem assim, ou não tu estás para justificar? Eu confesso que muitas vezes tenho essa necessidade, mas grande parte das vezes só o digo quando me confrontam com isso. E daí essa minha forma... Há algum receio em confrontar-te com aquilo que tu transpareces ser? Tem medo da tua forma de lidar com este lado mais crítico da tua personalidade? Talvez. Tem medo que tu explodas. Talvez. Eu às vezes sinto isso, sim. Muito provavelmente. És pessoa de dar apenas uma oportunidade? Não. Isso sinceramente não. Sinceramente não. Nunca tive, que eu tenha memória, nunca tive um caso de grande falha a nível de amizade. Nunca me falharam drasticamente. Quando falo em falha, destas pessoas muito, muito próximas nunca me falharam drasticamente. Portanto, nunca tive essa questão da segunda oportunidade de uma amizade. Mas acredito que se isso acontecer alguma vez, serei capaz de, com dificuldade, mesmo assim, de ceder e de dar outra oportunidade. Hoje os atores, mais do que serem amados ou odiados por quem os vê, pelo grande público, são avaliados. Há um professor de teatro e de representação escondido em cada um de nós a ver, por exemplo, uma novela. Claro, eu acho que neste nível de exposição, a nível teatral é menos. Uhum. É um núcleo que tem uma forma de estar um pouco diferente, mais momentânea e não tanto estendida no tempo, como é no caso da ficção. Porque na ficção nós estamos demasiado expostos. Demasiado, ou seja, estamos completamente expostos a nível de audiovisual. Porque a nossa imagem chega à casa das pessoas todos os dias. E depois não é só a nossa imagem enquanto atores. Depois há esta questão social, esta questão da imprensa, que também é uma questão que é gerida por nós, não é? Nós em parceria com os nossos agentes, com alguém que trata de nós também, que nos ajuda neste percurso. É uma gestão muito complicada. Ainda por cima, eu falo por mim, no início, sou novo, eu cometo muitos erros, e cometo muitos erros de uma forma natural, porque fazem parte do crescimento. E às vezes esta gestão profissional e pessoal pode não ser gerida da melhor forma, e muitas vezes é um risco. Porque... Foste obrigado a viver menos por causa das revistas? Não. Eu sinceramente nunca me privei e acredito que nunca me privarei de fazer a minha vida normal. Agora, eu, em relação à imprensa dita cor-de-rosa, terei sempre a mesma postura. Nunca posso dizer nunca, mas aquilo que eu acredito é, eu quero valer-me enquanto ator e quero que tenham interesse por mim enquanto objeto artístico, ou seja, o meu trabalho valer enquanto objeto artístico. Tudo aquilo que é a minha vida pessoal, ok, partilharei aquilo que me sentir confortável, mas terei sempre uma relação muito estreita com este tipo de imprensa, porque é uma coisa à qual não me identifico. Como é óbvio, este tipo de conversas, sim, sim. De rádio, seja de jornalística, são coisas que, mesmo para nós atores, são positivas. São formas de expor o nosso trabalho e um pouco a nossa pessoa. Agora, com esse tipo de... Que eu respeito o trabalho da imprensa dita cor-de-rosa, mas é algo que, por vezes, degrine... Deixaram de te respeitar enquanto ator. essas mesmas publicações. Tu, quando vias manchetes contigo ou páginas contigo, tu pensavas, mas o que é que estes gajos estão para aqui a falar? Isto não interessa. É mesmo isso, é mesmo, isto não interessa, ou seja... uma pessoa reservada, como tu... Exato, exato. E as revistas sem pedir autorização, exato, vão atrás, exato, de ti e metem... E essa, no início, foi a minha maior, foi o meu maior choque, foi... Eu sou uma pessoa muito discreta e muito reservada e, de repente, há momentos em que a minha vida salta para uma revista de uma forma que não é minimamente interessante. Se fosse uma publicação do meu trabalho, isso... Ok, ótimo, maravilhoso, ainda bem que está a ser partilhado. Agora, de repente... mas não sinto que o meu trabalho tenha sido desrespeitado enquanto ator. Mas é quase inevitável que muita gente vá fazendo pequenas associações, ou seja, veem o meu trabalho e depois veem aquilo, estamos a falar daquilo, mas de facto nunca saiu nada negativo. Sim, ou seja, sim. Tudo o que saiu em imprensa foram coisas mais pessoais, até de relações, do que propriamente, porque de facto nunca saiu nada do ponto de vista pessoal negativo. Negativo, sim. Talvez por essa descrição da minha parte e por de facto ser uma pessoa muito boazinha. mas sim, eu acho que... Que é uma gestão difícil. É uma gestão difícil esta de conciliar o trabalho no que diz respeito mais à ficção e esta questão de imprensa social. É uma gestão difícil, mas também é uma gestão que... Ou seja, o fundamental é traçar um caminho, traçar uma forma de estar. E isso eu tenho que agradecer à minha agente e amiga, acima de tudo, que me tem apoiado muito nesta fase e que me tem apoiado e me tem sabido levar no sentido de ok, vamos conversar, vamos ver qual é que é a melhor forma, o melhor caminho, a melhor, e tanto ela como eu estamos em perfeita harmonia em relação àquilo que são os meus objetivos enquanto ator, enquanto pessoa. O seres tímido aguça também a vontade e o engenho dessas publicações em irem atrás de ti? Do género, vamos tramar o miúdo? Eu quero acreditar que não. Quer dizer, eu quero acreditar... Há um lado negro em relação a essas publicações e tu certamente... Sim, eu procuro... Que o sabes. Sim, procuro não valorizar isso. Porque sei aquilo que sou, aquilo que faço, aquilo que não faço. Mas tramavam-te o dia? Ficavas com a neura durante algum tempo? Muito, é momentâneo. No meu caso, e isto é muito honesto, eu só vinha a saber porque diziam. Exato, porque vinham-me dizer, olha, isto. Eu, que chatice. Mas rapidamente me passava, porque não valorizo de todo aquilo. Lá está, porque estou de consciência, porque a minha consciência é muito tranquila, e sei perfeitamente aquilo que faço, aquilo que não faço, aquilo que quero fazer, aquilo que não quero fazer, no que diz respeito a isso. E por isso, como é óbvio, de repente dizem-te e tu ficas que chatice, que desagradável, mas também rapidamente, ok, não é importante, vamos seguir. Avisaram-te, não vais aqui, não te aproximes de, não faças isto? Não me disseram dessa forma, mas sim. Há uma espécie de censura, por favor, Vítor, para evitar X, sim, não faças claro, Y. Claro, é uma questão quase, pelo menos... Há uma condicionante, e nós estamos a falar há pouco da liberdade e de viver aquilo que tu queres viver, há uma condicionante de, eu gostava de fazer isto, sim. Mas... Eu confesso que nunca me privei de o fazer. Ou seja, como é óbvio, dizia-me, cuidado, isto para este sítio, porque pode ser perigoso, entre aspas, não é? Porque não é perigoso, é só uma questão de poder estar mais exposto ou não. Mas eu, talvez num ato de rebeldia, ou não, nunca me privei de o fazer, porque a tal juventude, bora lá arriscar. Sim, exatamente, porque prezo muito a minha liberdade. E estou perfeitamente tranquilo em agir e em fazer a minha vida de forma natural, porque como dizem os antigos, não devo nada a ninguém. Tu eras melhor a mentira por já terem mentido sobre ti essas revistas? Não sei se é obrigatoriamente por causa disso, mas pode ter a ver com isso, sim, pode ter a ver com essa experiência. Mas enfim, é um tema que também, na minha parte, nunca mereceu muita atenção. Exatamente. Na ficção, sente-se saudade do palco ou no palco sente-se saudade das câmaras? No meu caso, como estive este último ano a fazer ficção e estive a nível teatral só em formações, em workshops, não em processo de ensaio e de espetáculo, senti muita falta da sala de ensaio. És o filho do teatro. No fundo é isso. De uma forma poética, é isso a minha formação. A minha formação é inteiramente teatral. Senti em várias alturas essa falta da sala de ensaio, do trabalho de texto, de aquela coisa que em teatro é maravilhosa, o processo. Mas também tentava sempre colmatar com esses workshops, com essas formações, para não perder o prazer por isso. E naturalmente, como estou ainda na Escola Superior de Teatro e Cinema, vou também conciliando com isso, vou continuando a fazer essa formação. O teatro é a forma mais pura de amor perante a representação e a ficção, a forma de sobreviver ao longo de 30 dias? Eu acho que o teatro é realmente a forma mais pura, porque é mais orgânica daquilo que é o trabalho do ator, ou seja, o teatro é a base daquilo que é... O prazer da representação está ali. E de trabalhar a personagem. Mais ou menos. Eu tenho muito prazer em fazer novela, em fazer televisão. Ou seja, eu tive muito prazer em fazer isto que fiz. Eu acho que, como é óbvio, não quero ser todo pretencioso, e nós atores não fazemos só teatro. É importante fazermos também televisão, é importante fazermos cinema. Naturalmente, o teatro... Tem uma aura e uma dinâmica e uma cadência diferente, é uma coisa talvez mais que nos sai mais do corpo, do ponto de vista emocional e físico. E agora a televisão, eu só posso agradecer este último ano, porque eu gostei mesmo e senti-me mesmo muito bem a trabalhar com câmara e esta descoberta, porque de facto eu tinha esta coisa um bocado infantil quando estava a fazer teatro, que é a televisão é a mesma coisa infantil, a televisão é fácil, aquilo é chegar lá, dizer umas coisas e vimos embora. E de repente sou bateste de frente com a realidade e é uau, isto realmente é muito exigente, isto realmente envolve muita gente, é um trabalho muito difícil, é um trabalho que tem que ser respeitado, tanto nós atores como realizadores, como técnicos, como as senhoras da limpeza do estúdio, toda a gente, é um trabalho que envolve muita gente. Esse facilitismo errado, e que tu pensavas nesse mesmo facilitismo, sendo ator de teatro, transparece ainda mais para o público a ver uma novela. Isto é fácil de fazer, eles têm... Eu acho que isso é bom, ou seja, quando de uma forma mais banal, se as pessoas dizem ok, isto é fácil, é porque alguma coisa está a funcionar, porque é orgânico. A minha questão de fácil é... O parecer fácil não tem a ver com a interpretação, na minha cabeça não tinha, é aquela coisa de... isto é... Porque o trabalho de ficção é um trabalho de quotidiano. Ou seja, o trabalho, de uma forma geral, a novela a novela conta histórias do quotidiano, das pessoas que estão a acontecer no momento. O teatro também, mas de uma forma mais poética, mais dramática, talvez. E a televisão chega-nos de uma forma muito mais simples, e de repente eu via a televisão e olhava para o lado e conseguia ver uma conversa entre a minha mãe e o meu pai, e eu ver uma conversa entre dois atores, e aquilo parecia a mesma coisa, e daí essa coisa, ok, isto parece fácil, a minha mãe, se tivesse aqui uma câmara à frente, também conseguia fazer. Sim. O mesmo. Isto na minha inocência. E de repente sou confrontado com a realidade, e é um choque enorme, porque é realmente muito, muito difícil. Para mim foi muito difícil, e tenho ainda muito para aprender no que diz respeito ao trabalho com câmara, e quero muito continuar esse processo de aprendizagem. Em retrospectiva, tu estavas preparado para receber o Alfonso? Eu estava muito entusiasmado, estava muito... Certa ilusão. Sim, talvez. Eu acho que é natural esta ilusão de primeiro projeto de longa duração que envolve tanta coisa. Estava muito entusiasmado, muito nervoso, muito ansioso, muito... Estava tudo. Estava um turbilhão. Se estava preparado ou não, agora, passado um ano, eu acredito que errei muito, como vou continuar a errar, e ainda bem que tive esta oportunidade, porque serviu-me para compreender algumas coisas, para agora, passado um ano, para não as fazer, no que diz respeito ao trabalho. Estava preparado? Não sei. Talvez sim, talvez não, mas acho que foi importante para mim. Enquanto pessoa, enquanto ator, tenho a consciência de que errei muito, mas também não me quero lamentar em relação a isso. Ok, errei e fiz... Errei no que dramatizas esses erros? Não. Ou também não, as pessoas... Não. É instantâneo. Não. Ah, errei. Okay. Não, isso não. Eu tinha sempre... Eu vejo sempre, tento ver sempre o meu trabalho, ou seja, ainda por cima num primeiro projeto, via todas as minhas cenas e sou, naturalmente, nós somos os mais críticos de nós próprios. E procurava ver sempre aquilo que estava menos bem naquilo que é o meu trabalho. Mas também não me martirizava muito. Num primeiro momento eu martirizo-me muito em relação àquilo que faço menos bem, mas procuro sempre que isso seja uma forma de melhorar e não uma forma de afundar ainda mais aquilo que são os meus dilemas críticos em relação ao meu trabalho. E é isso, eu tenho consciência que cometi muitos erros a nível técnico, a nível de interpretação, a nível de... Mas são esses erros que me fazem neste momento querer fazer mais e melhor. Um bocadinho à imagem daquilo que estávamos a conversar no início, de querer fazer mais e melhor e de aprender com os erros e de torná-los virtudes. Já assassinaste o Alfonso? ou o que é que guardas? Eu guardarei sempre este personagem de uma forma muito, muito, muito especial, porque... Por isso mesmo, porque foi um personagem que me deu muito trabalho, uma produção, um projeto que me deu muito prazer e que me deu a conhecer pessoas maravilhosas, por tudo. Este personagem, este Alfonso, acho que não o vou assassinar nunca, nem pretendo, nem vou guardá-lo mesmo com muito carinho, com muita... Ou seja, com muito carinho, é isso. Acho que é tão simples quanto isso. É tão honesto quanto isso. Porque foi o primeiro, o mais longo, o mais complexo. Isto a nível de ficção, claro. O mais longo, o mais complexo, o mais trabalhoso. O que mais me pôs em causa. Mas acho que vou guardá-lo sempre de uma forma muito, muito, muito carinhosa. E hoje aceitarias bem ficar na linha da frente? Será cara de um projeto, de uma novela? Ou dirias, se me colocarem como personagem secundário também não me importo muito? O que eu quero, de facto... Algum resguardo. O que eu quero, isso é natural, nós pensamos sempre nisso, mas muito honestamente o que eu quero é acima de tudo, o que eu quero é trabalhar e crescer como ator e como pessoa, trabalhando e formando-me. Agora, não penso muito nisso. Eu acho que o mais importante é... Há uma frase célebre que também é muito dita, que é não há grandes papéis, não há grandes personagens, há grandes atores. Uhum. É um bocado nesse sentido. Acho que o fundamental é nós darmos o máximo de nós, seja qual for a personagem. Sendo qualquer tipo de personagem pode ser boa, se nós a enfrentarmos de frente e se agarrarmos com toda a força. Para os mais puros do palco, fazer televisão não é uma forma de traição perante o teatro? Não, eu acho que existe esse estigma, às vezes. Acho que vendido! Eu acho que acredito que cada vez menos, mas acho que de todo não é uma forma de traição. Nem nunca... É complementar. Já passou essa fase? Eu acho que sim. Eu acho que isso é uma forma de estar um pouco... retrógrada até. Uhum. Acho que nesta fase, acho que toda a gente já percebeu que fazer teatro e fazer televisão e fazer cinema é fazer aquilo que nós fazemos, que é interpretar, que é representar, que é fazer o nosso trabalho. seja em teatro, seja em televisão, seja em cinema. Cada uma delas tem as suas particularidades, as suas vantagens e, as suas desvantagens, mas são formas do nosso trabalho enquanto atores. O estudante Vítor é visto pelos seus colegas com alguma admiração. Olha, ele conseguiu, ele chegou lá. Eu às vezes gosto de acreditar que sim. Não quero ser... Não quero ser colocado num pedestal. Mas... Sim, não quero ser ele é o exemplo. Não é isso, não é isso de todo. Mas às vezes sabe bem sentir essa... Ok, eu consegui chegar a... Quer dizer, eu na verdade não consegui chegar a lado nenhum. Estou ainda no iniciozinho, mas estou a conseguir de alguma forma construir algo para sustentado. E de repente é bom sentir o carinho das pessoas, destas pessoas, destes colegas ou amigos de curso ou de escola. É bom sentir esse carinho e essa proximidade e esse elogio para aquilo que é o meu percurso. É propício a invejas ou mais a perguntas de como se chega lá, como se faz, como é? Eu acho sinceramente que é mais esta segunda opção, que é, ok, então se como é que me podes ajudar, ou seja, quais são as dicas no sentido de como é que foi o teu percurso, conta-me, fala-me disso, das coisas que fizeste, que não fizeste, porque eu sou do Porto, estou cá em Lisboa há 2 anos, portanto foi uma mudança muito radical na minha vida, e às vezes a curiosidade dos meus amigos também é um bocado essa, de repente a minha vida mudou completamente, a nível pessoal e a nível profissional, porque saio da minha zona de conforto pessoal, saio de casa dos meus pais e venho viver sozinho para cá, para uma cidade completamente desconhecida da minha parte, para uma escola em que não conhecia ninguém, para a Escola Superior de Teatro e Cinema, começo a trabalhar com pessoas que não conheço de lado nenhum, de repente tudo é novo. E eu acho que isso, de certa forma, é essa grande mudança que fascina um bocadinho as pessoas. E eu tenho muito prazer em partilhar essa minha mudança que eu próprio ainda estou a assimilar. Mesmo passados quase 2 anos de estar cá em Lisboa, ainda estou a assimilar toda esta mudança. Quantas vezes choraste quando te disseram agora vais para Lisboa sozinho? eu encarei sempre de uma forma... Ou seja, isto foi tomado do meu partido. Foi eu que quis vir para cá. Foi iniciativa minha. Como é óbvio, tinha mais ou menos consciência daquilo que estava a fazer, ou seja, daquilo que ia não deixar, porque falo todos os dias com a minha família e vou lá e eles vêm cá, mas foi um choque. Mas eu acho que o choque não foi imediato, não foi uma coisa que... Ou seja, eu vim e tive um choque. Foi passado uns tempos de estar cá. A fase de euforia. Isto é novo, exatamente, bora aproveitar. Exatamente. Mas quando começamos a relaxar e a estar realmente com os pés bem assentos na terra, comecei a perceber que, ok, isto é todo um mundo novo, é uma cidade nova, são pessoas novas, são hábitos novos, é tudo novo e tudo diferente. E com 20 anos, quer dizer... Era isso, um miúdo e naturalmente, mesmo sendo uma pessoa muito discreta e muito reservada, e muito tive medo de muita coisa, tive receio, pus em causa muita coisa, ponderei voltar. Sim, desistir de tudo. Sim, ponderei voltar para aquilo que é a zona de conforto, porque é difícil no início, é muito difícil, porque eu vim para cá com o intuito de vir para a Escola Superior de Teatro e Cinema, mas a nível financeiro não tinha estabilidade absolutamente nenhuma. Tiveste de fazer à vida. Tive que fazer à vida, tive que trabalhar em bares, tive que fazer esse tipo de coisas naturais que não me envergonho nada, pelo contrário, até me orgulho muito. Mas eu quis de facto isso, eu quis vir para cá, assumir as responsabilidades, lutar por aquilo que eram os meus objetivos e que são os meus objetivos, e tentar e conseguir ser o mais independente possível. E ainda bem que assim foi. Em 2 anos de vida ficaste o adulto que até aos 20 anos nunca conseguiste ser. Eu acho que em 2 anos de vida... Há uns cabelos brancos, ganhei uns quantos. Confesso que tenho aqui uns quantos que já consigo notar. O adulto, não sei, eu continuo a ser... Há um sacrifício e uma luta que as pessoas desconhecem, que se calhar deveriam estar mais atentas? Não, eu acho que não. Eu acho que isto é uma coisa... Estas coisas são tão pessoais que até é bom que não... Sei lá, eu prefiro... eu tenho orgulho naquilo que estou a construir de alguma forma, mas prefiro que seja uma coisa para mim. Não tenho que, ou seja, tenho que partilhar naturalmente, mas não pretendo que as pessoas saibam disto, porque é uma coisa natural e todos nós nos fazemos à vida de formas diferentes, não é? E não quero que isso seja, no fundo, quase uma alavanca para alguma coisa. Ou seja, ele teve este coitado. Não quero nunca isso. Isso é, eu odeio profundamente esta coisa de coitado, ele passou por tanto. Todos nós passámos por muita coisa e vamos passar por muita coisa. Faz parte daquilo que é a vida. O que eu pretendo é que as pessoas me vejam como alguém que tem vontade de aprender, de trabalhar, de ser cada vez melhor, e de ser muito, muito, muito feliz naquilo que faço. Havia plano B? Não. Nem sei. Muito sinceramente, não. Não havia. Qual o momento para ti em que tu disseste ao espelho: "Oh, Vítor, talvez não resulte"? Estiveste nessa corda bamba. Eu nunca tive a coragem de assumir em voz alta isso. Eu pensava muitas vezes nisso. Mas era uma humilhação voltar para o Porto? Não, eu acho que não era uma humilhação. Eu acho que não. Talvez me sentisse interiormente desiludido e frustrado, mas acho que não era uma humilhação. Porque nunca seria uma humilhação, porque eu teria sempre a consciência de que pelo menos tentei, pelo menos fui lá e lutei por aquilo. Não tinha um plano B, e como é óbvio, até pode ser parvo, porque é muito arriscado não ter uma outra alternativa. Mesmo agora, pode ser arriscado. Mas eu acreditava tanto e tinha tanta vontade e tanto querer nisto que estava um bocado... estava demasiado focado naquilo que queria e naquilo que pretendia ser e que gostava e queria mesmo que acontecesse. Portanto, muitas vezes deixava isso para segundo plano, de uma forma inconsciente, claro, porque de facto é isso. De facto, um dia depois ou um mês depois podia ter que voltar para lá, podia não ter forma de ficar cá. Mas felizmente, passaram 2 anos e ainda me aguento por cá. Dorme-se bem à noite com a insegurança da profissão? Ou são fases? Naturalmente há dias que não. Há dias e semanas e meses que não. Já perdeste horas de sono por ser ator? Já. Não é por ser ator. Sim, mas ver essa insegurança, o que é que vai ser daqui para a frente? Sim, sim, sim. De uma forma ou de outra, eu acho que no nosso país, e isto virando um bocadinho para a política, na Europa, no mundo vá, esta insegurança é natural a nível profissional, porque, e puxando para o nosso país, não está fácil para ninguém, e a incerteza há em todos os ramos, em todas as profissões. No meu caso, naturalmente é particular essa incerteza, porque nós podemos estar muito bem a trabalhar durante um ano e estar outro ano sem trabalhar. E esta questão dos recibos verdes são tudo questões muito, muito delicadas. Tiraste um curso de gestor à força? muitas vezes tive que fazer pequenos workshops. Exatamente. 5 menos 4 igual a 1. Exato. nesse sentido. Igual a menos 1, talvez. mas, sim, como é óbvio, ainda por cima, eu sendo uma pessoa muito racional, penso muito sobre essas coisas, penso muito sobre a falta de trabalho, a falta de fazer, a falta de ter alguma coisa. Mas, por outro lado, tento sustentar-me naquilo que é a minha crença e a minha vontade, que às vezes é poética demais, essa crença e essa vontade, mas que eu acredito que vá resultando. Se te tirassem isto de ti, o que é que morreria no Vítor? Ui, isso é, não sei. Eu nunca... Eu não quero experimentar isso, sinceramente. Não quero experimentar tirarem-me porque é minha... Muito, muito, muito, francamente, é a minha vida. Ou seja, eu vivo para isto também. Obsessão. Um lado obsessivo. Eu acho que todos nós atores... Para se amar é preciso ser obsessivo. Eu acho que todos nós atores, e isto falando dos atores e falando de mim, mas acreditando que seja assim, eu acho que nós atores temos todos aqueles que realmente querem, que realmente têm este fervor e esta paixão pela profissão, todos nós somos um nadinho obsessivos, porque todos nós queremos tanto, gostamos tanto disto e desta partilha e deste fazer, que nos torna um pouco obsessivos às vezes. E falo por mim, sim. Às vezes acho que é um bocadinho obsessivo, mas acho que é saudável. É preciso amar-se isto, isto de representar para se fazer isto. Sim, sim. Ou pode-se passar pelos pingos da chuva sem se gostar daquilo que se faz? Pode-se, claro que sim, claro que se pode, claro que se pode. E mesmo eu contra mim falo, mesmo eu no início era muito inconsciente, e agora também tenho algumas inconsciências, mas no início da minha formação eu fazia isto, mas também não sabia muito bem porquê. E mesmo agora tenho a consciência que quero isto e que gosto muito disto e quero solidificar-me. Mas eu também andei muito tempo e não percebia muito bem porquê. E ok, bora lá, que até é giro, e bora fazer. Acho que é um processo de maturação, este daquilo que queremos ser e queremos fazer da profissão. Mas mais uma vez, acho que é, tudo isto é uma loucura saudável. A francesinha tem mais encanto na cidade invicta. isso é uma coisa que não, nem há discussão. É factual. É factual. Acho que lá também já tive a oportunidade de cá em baixo em Lisboa provar uma francesinha, mas nada como as francesinhas lá em cima. Do que é que, do Porto, o que é que tu gostavas de trazer contigo? O que é que tu chegas lá, quando chegas à cidade do Porto e vais visitar a tua família, certamente dirás, estou em casa, mas claro. O que é que tu vês, o que é que tu sentes que te faz dizer, é aqui, isto é o meu mundo? Ou seja, isso lá, não é? Sim. E dizer que é o meu mundo lá. Já em um lado alfacinha. Espetacular. Eu não sou nada preconceituoso. Não sou mesmo. Eu adoro as pessoas, adoro Lisboa e adoro mesmo as pessoas de cá e tudo aquilo que esta cidade significa. Gosto mesmo de Lisboa e aprendi a gostar muito desta cidade. Agora, aquilo que eu traria para cá imediatamente era a minha família. Ponto final. Depois, a nível de cidade, eu acho que... O Porto é uma grande cidade, mas ao mesmo tempo é uma cidade... Porto, quando digo Porto, digo Gaia, que é onde vive a minha família, onde eu passei a maior parte da minha vida e onde eu nasci também. É tudo muito mais próximo. É tudo muito mais próximo, porque o Porto é muito grande, mas ao mesmo tempo é muito pequeno. Toda a gente se conhece, toda a gente fala, toda a gente convive. Lisboa é muito mais cosmopolita, é uma cidade muito maior, muito mais turística, embora o Porto esteja a crescer cada vez mais nesse sentido também. Mas esta quase... informalidade constante das pessoas e da cidade. E depois o Porto tem uma não sei se é uma aura, mas tem uma energia que eu pessoalmente gosto muito, que é uma energia... Lisboa também, naturalmente, mas o Porto tem uma energia muito positiva e muito... Isto tem a ver com as pessoas também. Faltam 4 minutos para terminarmos as conversas de esquina. A fama que representar dá e que a exposição pública de representar em ficção na televisão dá... É a parte boa disto tudo ou a consequência negativa? É uma consequência natural daquilo que é o nosso trabalho em televisão. Eu acho que, indo ao encontro daquilo que foi um pouco a nossa conversa até agora, é uma gestão que tem que ser feita e que cada um faz da forma que acha melhor. Eu não acho, sinceramente, que seja uma consequência negativa. Não acho. Acho que se for bem gerida e se for olhada de uma forma construtiva, que pode ser uma coisa boa E eu não sou hipócrita. Eu quando estou na rua e vem alguém ter comigo e diz gosto muito do teu trabalho, continua e... Sabe bem... Há essa vontade contigo. Sim. E eu sou profundamente receptivo a essas coisas. Como é óbvio, dou valor porque é um carinho da parte das pessoas. E acho que, de vez em quando, sabe bem as pessoas reconhecerem aquilo que é o teu trabalho. Isto a nível do audiovisual, claro. Porque em teatro é tudo muito, muito no momento. Mas sabe bem, de vez em quando, vir uma senhora na casa dos 70 anos, por exemplo, vem ter contigo e olha-te nos olhos e diz você faz parte do meu dia-a-dia, eu vejo todos os dias, gosto muito do seu trabalho. E às vezes, talvez essa senhora de 70 anos nem perceba realmente, isto não quero ser, não quero dizer isto em tom pejorativo, mas... Talvez essa pessoa nem perceba aquilo que é o trabalho do ator. Sim. Mas é só o facto de nós, de alguma forma, lhe fazermos companhia. Okay. Isso eu acho que é bonito. Isso eu acho que é de valorizar. E quando recebo este tipo de abordagens, fico mesmo com de coração cheio. E acho que isso é bom. Mas é uma consequência natural daquilo que é o nosso trabalho e que,